A Sura da Consulta. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Hamim. Ain Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Hamim. Ain Sin Qaf. Assim Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio, faz revelações a ti e aos que foram antes de ti. Dele é o que há nos céus e o que há na terra, e ele é o Altíssimo, o Magnífico. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Quase os céus se espedaçam de cima a baixo por sua magnificência, e os anjos glorificam com louvor a seu Senhor e imploram perdão para quem está na terra. Ora, por certo, Alá, ele é o perdoador, o misericordiador. E os que tomam além dele protetores, Alá sobre eles é custódio, e tu, Muhammad, é sobre eles, não és patrono. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. E assim revelamos-te um Alcorão árabe para admoestares a mãe das cidades e a quem está a seu redor, e para os admoestares o indubitável dia do juntar. Um grupo estará no paraíso e um grupo estará no fogo ardente. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. E se Alá quisesse, haveria feito deles uma só comunidade, mas ele faz entrar em sua misericórdia quem quer, e os injustos não terão nem protetor nem socorredor. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Tomam eles, além dele, protetores? Então Alá é o único protetor, e ele dá vida aos mortos, e ele sobre todas as coisas é onipotente. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Seja o que for de que discrepeis, seu julgamento é de Alá. Dize: esse é Alá, meu Senhor. Nele confio e para ele me volto contrito. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele vos fez de vós mesmos casais e dos rebanhos casais. Com isso, multiplica-vos. Nada é igual a ele, e ele é o oniovinte, o onividente. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Dele são as chaves dos céus e da terra. Ele prodigaliza o sustento a quem quer e restringiu. Por certo, ele de todas as coisas é onisciente. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Da religião ele legislou para vós o que recomendara a Noé, e o que te revelamos, e o que te recomendáramos a Abraão e a Moisés e a Jesus. Observai a religião, e nela não vos separeis. É grave para os idólatras aquilo que os convocas. Alá atrai para ele quem ele quer e guia para ele quem se lhe volta contrito. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. E eles não se separaram, senão após haver-lhes chegado a ciência, movidos por rivalidade entre eles. E não fora uma palavra antecipada de teu Senhor, postergando seu julgamento até um termo designado, arbitrar-se-ia entre eles. E por certo, aqueles aos quais se fez herdar o livro, depois deles, estão em dúvida tormentosa acerca dele. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Então por isso convoca pois os homens e sê reto como te foi ordenado e não siga suas paixões e dize: creio nos livros que Alá fez descer, e foi-me ordenado fazer justiça entre vós. Alá é nosso Senhor e vosso Senhor, a nós, nossas obras, e a vós, vossas obras. Não há argumentação entre nós e vós. Alá nos juntará, e a Ele será o destino. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. E os que argumentam sobre Alá após haver sido ele atendido, seu argumento é refutado perante seu Senhor, e sobre eles é uma ira e terão veemente castigo. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Alá é quem fez descer o livro com a verdade e a balança. E o que te faz inteirar-te de que a hora talvez esteja próxima? يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Os que nela não creem procuram apressá-la, e os que creem estão dela amedrontados e sabem que ela é a verdade. Ora, por certo, os que altercam sobre a hora estão em profundo descaminho. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Allah é sutil para com seus servos. Ele dá sustento a quem quer. Ele é o forte, o todo-poderoso. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. A quem deseja as searas da derradeira vida, acrescentamo-lhe suas searas. E a quem deseja as searas da vida terrena, concedemo-lhe algo dela, e não terá na derradeira vida porção alguma. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ou têm eles parceiros que legislaram para eles o que da religião Alá não permitiu? E não fora a palavra da decisão haver-se arbitrado entre eles. E por certo, os injustos terão doloroso castigo. Tara al-zalimin mushfiqin mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladhin amanu wa 'amilu s-salihati fi rawdati al-jannat. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Verás os injustos amedrontados do que cometeram, enquanto ele estiver caindo sobre eles. E os que creem e fazem as boas obras estarão nos floridos campos dos jardins. Terão o que quiserem junto de teu Senhor. Esse é o grande favor. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Isto é o que Alá alviçara a seus servos que creem e fazem as boas obras. Dize: não vos peço prêmio algum por isso, senão afeição para com os parentes. E quem pratica boa ação, nós a esta acrescentaremos algo de bom. Por certo, Alá é perdoador, agradecido. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ou dizem, ele forjou mentira acerca de Alá? Então se Alá quisesse, selar-te-ia o coração. E Alá cancela a falsidade e estabelece com suas palavras a verdade. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente. E ele é quem aceita o arrependimento de seus servos, indulta as más obras e sabe o que fazeis. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. E ele atende aos que creem e fazem as boas obras, e acrescenta-lhes algo de seu favor, e os renegadores da fé terão veemente castigo. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. E se Alá prodigalizasse o sustento a seus servos, haveriam cometido transgressão na terra. Mas ele faz descer na justa medida o que quer. Por certo, ele de seus servos é conhecedor, onividente. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. E ele é quem faz descer a chuva após se desesperarem, e ele esparge sua misericórdia, e ele é o protetor, o louvável. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. E entre seus sinais está a criação dos céus e da terra e dos seres animais que ambos espalha. E ele, para juntá-los quando quiser, é onipotente. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. E o que quer que vos alcance de desgraça é pelo que vossas mãos cometem, e ele indulta a muitos. وما أنتم بمعجزين في الأرض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. E não podeis escapar do castigo de Alá na terra, e não tendes, além de Alá, nem protetor, nem socorredor. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. E entre seus sinais estão as naus correntes no mar, elevadas como as montanhas. Se quisesse, faria deter-se o vento, então permaneceriam elas quedas em sua superfície. Por certo, há nisso sinais para todo perseverante, agradecido. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Ou as faria naufragar com seus viajores pelo que cometeram, e a muitos indultaria. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Isso para exortar os crentes e para que os que discutem acerca de nossos sinais saibam que não terão fugida alguma. Então o que quer que vos seja concedido é apenas gozo da vida terrena, mas o que há junto de Alá é melhor e mais permanente para os que creem e confiam em seu Senhor. E para os que evitam os grandes pecados e as obscenidades, e que, quando irados, perdoam. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. E para os que atendem a seu Senhor e cumprem a oração, e cuja conduta é a consulta entre eles, e despendam daquilo que lhes damos por sustento. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. E para os que se defendem quando a opressão os alcança. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. E a recompensa de má ação é má ação igual a ela. E quem a indulta e se emenda, seu prêmio entenderá a Alá. Por certo, ele não ama os injustos. E em verdade, os que se defendem após haverem sofrido injustiça, a esses não caberá repreensão. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Apenas cabe a repreensão aos que praticam injustiça contra os homens e cometem sem razão transgressão na terra. Esses terão doloroso castigo. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. E em verdade, quem pacienta e perdoa, por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ. E aquele a quem Alá descaminha não terá depois dele protetor algum. E tu verás os injustos quando virem o castigo dizer: há caminho para a revogação disso? وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. E tu vê-los-ás expostos a eles sendo humilhados pela vileza, olhando de soslaio. E os que creem dirão: por certo, os perdedores são os que se perderam a si mesmo e as suas famílias no dia da ressurreição. Ora, por certo, os injustos estarão em permanente castigo. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ. E não terão protetores que os socorram além de Alá, e aquele a quem Alá descaminha não terá caminho algum. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Atendei a vosso Senhor antes que chegue um dia para o qual não haverá revogação da parte de Alá. Nesse dia não tereis refúgio algum e não tereis negação alguma de vossos pecados. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. E se te dão de ombros, não te enviamos sobre eles por custódio. Não te impende senão a transmissão da mensagem. E por certo, quando fazemos experimentar ao ser humano misericórdia vinda de nós, com ela jubila. E se uma má ação os alcança pelo que suas mãos anteciparam, por certo, o ser humano se torna ingrato. Lillahi mulku as-samawati wal-ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur. De Allah é a soberania dos céus e da terra. Ele cria o que quer. Ele dadiva a quem quer com meninas e dadiva a quem quer com os meninos. Ou yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Os reúne em casais de meninos e meninas e faz estéril a quem quer Por certo, ele é onisciente, onipotente. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. E não é admissível ao mortal que Alá lhe fale, senão por revelação ou por trás de um véu, ou pelo envio de um mensageiro. Então este revela com sua permissão o que ele quer. Por certo, ele é altíssimo, sábio. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. E assim revelamo-te um espírito de nossa ordem. Tu não estavas inteirado do que era o livro, nem do que era a fé, mas nós o fizemos como luz com que guiamos a quem queremos de nossos servos. E, por certo, tu guias os homens a uma senda reta. A senda de Alá, de quem é o que há nos céus e o que há na terra. Ora, a Alá destinam-se as determinações.